Salve, salve, Sagaz lá de BH, Infame Mob, Pineapple Brainstorm, é nóis. Avisa pra eles que a culpa é minha, Infame Mob, vê se não fode. Vou fazer um som falando que eu sou foda pra você dizer que eu faço hip hop. É igual o COD, mais um branquelo jogando Black Ops. O que sai da sua boca não é grandioso, nem se você escreve usando o caps lock. Ramona no level, cê tá incomodada que eu faço o que eu quero. Te quebro nas linhas de ego, nas linhas de love, te quebro nas de papo reto. Eu juro que eu tô envolvido, amigo, você é inofensivo. O que não mata me engorda. Eu peso 120 quilos, de outra dimensão, é leve. Vocês são terráqueos, se elevem. Não puxem meu saco, me esquece. Não se dê trabalho, se preserve. É que depois de farto, não me falta prato. Mais um dia me caçam, outro dia eu caço. A diferença é que eu sempre acerto meu balvo. Não posso falar, não sigo tendência, mentira. Camisa novinha da PIN. É que o topo combina comigo, só foi o Malak que mandou pra mim. O jogo tá virando, vai demorar um pouco mais, porque eu não adulo ninguém. Seu ídolo tá me atrasando, só porque ele sabe que eu mando bem. E você só o atacante, eu sou todas as posições em campo, inclusive o técnico. Então cala a boca e faz o que eu mando. Parece maneiro, né? Pior que eu juro que eu tô brincando. Que eu pareço egocêntrico, né? Desculpa, eu juro que eu tô te imitando. Eu já fui o peso do mundo. Hoje eu carrego o mundo nas costas.